Panorama Agrícola para 25 de julho de 2014, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira de lua minguante, 25 de julho, no ar para você o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: ler é saber. Confira nesta sexta-feira no boletim do SC Rural: cultivo protegido ajuda a produção de folhosas em assentamento da reforma agrária. E no Alimento e Companhia, os benefícios do abacate. Dica do dia. Economize água. Uma torneira aberta pode gastar até 20 litros por minuto. Pingando, perde até 50 litros por dia. No final das contas, é muito desperdício. Feche bem as torneiras e veja se há vazamentos e os conserte. É hora das notícias. O Canal Rural informa que até agosto deve entrar no mercado uma fita que poderá detectar a presença de formol no leite. Pesquisadores da Universidade de Brasília é que desenvolveram o projeto. Bastam poucas gotas de leite na fita e minutos depois já é possível fazer a verificação se o leite foi ou não contaminado com formol. Pessoas com até 30 anos que tenham um projeto de negócio inovador ligado ao setor de alimentos e que favoreça o desenvolvimento sustentável podem se inscrever no programa Good For, Comece o Futuro Agora, que vai dar prêmios de até 15 mil euros, R$ 45 mil reais, para os vencedores. Inscrições são gratuitas e vão até o dia 15 de outubro. É necessário enviar uma descrição da ideia, o plano de negócios e um vídeo de apresentação em inglês. São quatro categorias: projetos destinados a melhorar o bem-estar das pessoas, ideias para tornar o transporte de alimentos do campo para a mesa mais sustentável, projetos que destacam o alimento como um promotor do bem-estar e do desenvolvimento socioeconômico, e ideias voltadas a comunicar a importância de conhecer os alimentos, a fim de que as pessoas façam escolhas conscientes. O regulamento e outras informações deste programa vão estar disponíveis no site www.barrilagood4.com. Barrila, BARRILLAGOOD 4 em numeral, .com. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No Alimento e Companhia de hoje, nós vamos falar para você sobre o abacate. Até o final deste mês, os mercados atacadistas de frutas de todo o Brasil devem começar a receber abacates de excelente qualidade com preços menores, porque estamos na plena safra do abacate e também houve aumento da área plantada. A produção de abacate tem crescido em torno de 30% de um ano para o outro, o consumo em torno de 10%. Quem sai ganhando é o consumidor, porque consegue comprar um produto bom e mais barato. No último ano, o preço estava um pouco salgado. Originário da América Central, o abacate pode ser encontrado em mais de 300 variedades. E no Brasil, os tipos mais comercializados são os de pouca gordura, casca mais lisa, polpa mais cremosa e maior, e que se dá bem nos trópicos e também em temperaturas mais frias. E o abacate é bom, sim, para a saúde. Calorias e gordura não faltam ao abacate. Dois motivos mais do que suficientes para achar erroneamente que o abacate seja um vilão para o emagrecimento e o controle do colesterol. Exatamente o contrário, segundo recentes pesquisas científicas, que são unânimes em afirmar que a gordura encontrada na fruta, no abacate, é monoinsaturada e essencial ao bom funcionamento do organismo. o consumo regular desse tipo de gordura encontrada no abacate é capaz de diminuir os níveis de LDL, que é o mau colesterol, e de aumentar os de HDL, que é o bom colesterol. A presença da gordura monoinsaturada é sempre recomendada para qualquer dieta equilibrada. É bom levar sempre em conta o volume calórico total diário, isso porque em apenas 100 gramas da polpa do abacate existem 167 calorias. Para você poder aproveitar bem os benefícios do abacate sem medo de aumentar de peso, recomenda-se o consumo de 2 a 3 porções por semana. Cada porção equivale a 1 colher de sopa. E o abacate protege também contra as toxinas do fígado. E é considerado um alimento saudável porque tem 25 nutrientes essenciais ao organismo, incluindo vitaminas A, B, C, E e K, cobre, ferro, fósforo, magnésio e potássio. Então está chegando a época aí do abacate, bom para a sua saúde. E agora, as informações do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim do SC Rural de hoje, vamos conversar com Airi Mossi, que é associado do assentamento da reforma agrária Conquista no litoral, no município de Garuva, beneficiado pelo um projeto estruturante do SC Rural. Airi, o que o SC Rural fez aí pelo assentamento? Foi uma parceria que a gente fez, né, na construção dos abrigos para plantio de hortaliças, né, que foi no total aí de... Vai ficar em torno de 20 estufas a partir que todas elas sejam construídas, né? Abrigos para o cultivo protegido de hortaliças. Isso, de hortaliças. Né? Depois desse investimento, mudou a realidade? Mudou, porque aqui, pegar a região de Garuva é um lugar que chove muito, né? E com isso deu sequência para a gente ter os produtos para fornecer para os supermercados, verdureiras, né? Escolas e aumentar a renda também, né? Dá para mensurar quanto aumentou a produção, o consumo e a renda? Olha, assim, deu um aumento aí de uns 40% na produção de hortaliças. Quantas famílias foram beneficiadas? As famílias que foram beneficiadas foram 13 famílias. 13 famílias e 23 pessoas. 13 famílias e 23 pessoas. Uhum. A produção de hortaliças, qual é o carro-chefe? Olha, são folhosas, né? Alface, rúcula, cebolinha, salsinha, brócolis. E a produção do Conquista no litoral é vendida aonde? Nos supermercados em Joinville, né? E alguns restaurantes de Garuva e para as escolas. No caso das escolas, é merenda escolar? Sim. Airi Mossi, qual é a perspectiva para o futuro, assim, em termos de produção aí em Garuva? Qual a ideia do assentamento? A ideia é aumentar mais o espaço, né? Aumentar mais espaço de produção de cultivo protegido, né? Que é a solução hoje, né? Pelo virtude do tempero de tempo, né? E ter garantia o ano todo de renda, né? Sem ter as estufas, você não tem uma garantia o ano todo, né? Pode-se dizer, então, que o assentamento Conquista no Litoral foi um assentamento da reforma agrária que deu certo e agora está recebendo o apoio da IPAGRE e do SC Rural para desenvolvimento. Foi um projeto bom, né, que ajudou, né? E tomara que a parceria não acabe, né? Acho que a gente pretende refazer novos projetos e dar sequência, né? Conversamos com Airi Mossi, associado do Conquista no Litoral, assentamento da reforma agrária, beneficiado pelo SC Rural no município de Garuva, norte de Santa Catarina. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado. Segunda Agrotec Pomerode, tecnologia para o pequeno produtor. 1º e 2 de agosto, mostra catarinense de tecnologias para agricultura de pequena escala. Máquinas e equipamentos para agricultura familiar. Conhecimento e realização de negócios, seminário e mini cursos. Visite a Agrotec Pomerode, um evento gratuito para você, agricultor familiar e empreendedor rural, no pavilhão da Festa Pomerana, no centro de Pomerode. Segunda Agrotec Pomerode, tecnologia para o pequeno produtor. 1º e 2 de agosto. Informe-se na IPAGRE do seu município ou em www.epagre.sc.gov.br. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.